você, é você que em meu peito sentiu que vives em mim. Você é minha razão. Eu penso o dia todo em te dar amor. Você esquece. Que tal?